El Rimador, El Loco. Devastador igual a escravidão, eu troco. Comum igual Hello Kitty tocando tuba, não mete. O louco, que nós é Pirituba, não get. Eles tão vendo rappers, tô vendo lacaios. Tô bravo que eu sou tubarão e tô dentro do aquário. Tipo, Colômbia igual Rincon. Só que o Didi que eu quero é o Didi Don. Voltei em 2009 atrasado pro serviço. Deixo pra lá, é melhor tomar cuidado. Porque isso é o holocausto em cada linha chapa. Não corre igual camelô sem fim ao rapa. O meu herói que é preto e não tinha capa. Vou mudar só quando o Leão Lobo ser fascista. Se liga sábado à noite, assista Globo ser racista. Amor de meio período, nunca vão relar a verdade. A ilusão e a net fez uns MC pela metade. Se acha um foco das câmeras, melhor 6x7. São tipo isso e aquilo, eles são tipo net. Esperam acontecer, paciente, moleque, gênios. Tentei mais só a Amy após uma Jack Daniels. Rolado com os prêmios, fiz inimigos se sentirem a Cecília Jimenez desenhando ao lado dos gêmeos. É o rodo tradicional do Mussum deles. Que eu não sou faixa preta, rapaz, eu sou preto em deles. Machine. I knew she must have been about 17.